Nosso tema hoje é a vinda de Jesus, falando da vinda dele. A gente já pode até interpretar de duas formas, de quando ele veio e se ele virá de novo. Existia o código, existia, não existe ainda, porque foi escrito numa pedra, o código de Hammurabi, é o código mais antigo de leis que existe no mundo. Uma pedra de mais ou menos um metro e pouco, não saberia dizer exato, toda escrita, 282 leis continha esse código, que na época ela contemplava tudo a necessidade que o povo precisava, o povo babilônico. Uma das leis dessa que consta ali escrita é uma que todo mundo já ouviu falar. Ela é reconhecida como lei de retaliação. É olho por olho, dente por dente. Significa dizer que se tu fizer mal a alguém, tu vai responder na mesma moeda, da mesma forma, com a mesma dureza do ato que tu cometeu. Teve gente que disse que se essa lei vigorasse hoje, seríamos todos cegos, para ter uma ideia de como a coisa anda. Mas a gente acredita em evolução, mesmo que seja através da rigidez das leis. Moisés nos trouxe 10 mandamentos. Naqueles 10 mandamentos, todos eles diziam: não faça isso, não faça aquilo, não faça não sei o quê. Todos tentando, então, fazer com que nós, humanidade, estivéssemos de novo enquadrados, né, dentro de códigos de conduta morais. Bem depois veio Jesus e ele unificou todas essas leis em apenas duas. Não que ele tenha unificado, mas ele nos deu essa explicação. Resumindo os 10 mandamentos, que era o que estava valendo, né, em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo. Então ele não disse que tu vai ser punido ou que tu não deve. Ele disse o que tu deve fazer. Faça isso. Esse é o caminho. Essa é a estrada que a gente deve trilhar. É difícil? Ainda hoje, passados mais de 2000 anos, a gente se depara com essas duas frases, repete, mas a gente não entende nem o que é Deus. Então fica difícil, né, na nossa mente, que trabalha muito com formas concretas, com figuras. Se a gente não sabe o que é Deus, então a gente fica com dificuldade de amar a Deus. Mas aí, por medo, a gente diz que sim. Mas, e o próximo? O nosso próximo, que está ali do nosso lado, dentro de casa, no trabalho, na rua? Como é que a gente reage quando alguém faz alguma coisa para nós? Tem um médico que ele disse que a gente só ama o reflexo que o outro mostra de nós. A gente não ama a outra pessoa. A gente só ama o reflexo dela de nós. E aí a gente pensa assim, que a gente às vezes fala eu te amo com uma facilidade muito grande e na primeira contrariedade a gente deixa de amar. A gente passa às vezes até a odiar. Então o reflexo mudou. Ela não consegue mais refletir o meu desejo à outra pessoa. Então é difícil a gente, de novo, conjugar o verbo amar. Mas quando Jesus disse, faz ao próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo, é simples, né? É não fazer o mal. Talvez seja o primeiro passo. Não fazer nada de errado. Porque se fosse comigo, eu também não gostaria que fizesse, tivesse a mesma atitude comigo. A gente se justifica muito hoje através do que os outros fazem. Ah, mas o fulano fez, o fulano falou, Foi ele que começou? Não adianta. A gente acaba se igualando, né? A gente acha que o tal do fulano é ruim, é mal, está errado, e a gente tem uma conduta semelhante e a gente se iguala. A gente não demonstra se é ser melhor. Eu falei, né, da questão dessa vinda de Jesus, que ela pode ser interpretada de duas formas. Algumas religiões, elas acreditam que Jesus voltará, porque é Ele que vai salvar a Terra. Cada um acredita no que quer, né? Mas a questão é, será que uma pessoa conseguiria resolver os nossos problemas, as nossas formas de agir, de pensar? Será que não seria muito fácil esperar que alguém resolvesse os meus erros? Resolvesse apagando, né? Que não resolveria de outra forma. Só fazendo com que não existissem mais. Nós temos exemplos, e a gente repete isso várias vezes, de pessoas. Pessoas na nossa história, pessoas contemporâneas do nosso tempo. Talvez a gente não conheça nenhuma pessoalmente, mas elas estão aí, soltas no mundo, fazendo o bem. São exemplos, são faróis, demonstrando para nós qual é o caminho. Então, a gente não precisa que Jesus volte para nos salvar. A cada momento tem pessoas servindo de exemplo para nós. Bem mais recente do que a vinda de Jesus, a gente tem a notícia da doutrina espírita. Se a gente pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, ele narra várias passagens de Jesus e nos explica de uma forma que a gente consiga entender. Porque às vezes a gente pega um texto mais antigo e a gente acaba ficando no texto, interpretando às vezes de uma forma equivocada. Então a gente acaba achando que realmente alguém vai vir e vai resolver todos os problemas. Se fosse assim, talvez ele tivesse resolvido naquela época. Mas não teria sentido. Então, a proposta é a gente se conhecer. Se conhecer e ter uma noção bem correta do que a gente quer. O que eu quero da vida? Quem sou eu? Será que é esse punhado de anos que a gente está aqui encarnado e depois a gente vai ver como é que fica? Não, né? A gente já é um resultado de nós mesmos. Mas a gente quer, lá na frente, ter um resultado melhor, mais satisfatório, mais feliz. É o que todo mundo busca, felicidade. Todos nós buscamos as mesmas coisas, às vezes por caminhos diferentes. E às vezes a gente percebe que os nossos caminhos não estão nos levando aonde a gente quer. Então, no mês de dezembro, mês que a gente comemora, né, o aniversário de Jesus, fica uma sugestão, né, para a gente ler passagens aqui desse Evangelho segundo o Espiritismo e ver as explicações que os Espíritos nos deram para a gente poder clarear um pouco mais. Uma prática que a gente vai fazendo com que ela seja feita a cada dia. A cada dia. Porque vai ficando dentro de nós algumas informações. A consciência vai nos chamando a atenção para algumas coisas que a gente repete, dizendo, pode até fazer, mas tu sabe que não está certo. Então, essa vinda de Jesus, ela tem que vir dentro de nós. No sentimento, no pensamento, na ideia, no tentar estar consciente permanentemente, ou o tempo que for, que a gente conseguir estar consciente desse momento que nós estamos vivendo, do que nós estamos fazendo. Não dá para deixar só para de noite, na hora de rezar, pensar no que foi feito. A gente tem que estar presente nos momentos do nosso dia a dia. É dessa forma que a gente vai resolver os nossos problemas. Cada um.